escutei ela falar que tu acha uma outra pista, né? Você tá irado, essa pista, me contar. Beleza. Que a pista não diga de hora. Mas que ela tá, não Hát, ha 3-75 össze az 40, nem az a számot? Mondom, följel ment. 400, de elég volt a fő. Elég volt. Arra elég. Na. 063, 73, 77, 541, nem az a számot? Igen. Megyek akkor. Gyert jövök.